615, capítulo 62, 3 terços de um fantasma, River Run, abril de 1770. Capturaram Stephen Bonnet. Brianna deixou cair a caixa de jogo no chão. As peças de marfim espalharam-se por todas as direções e rebolaram para debaixo do móvel. Sem dizer nada, ela ficou de pé a olhar para Lord John, que pousou o copo de brandy e apressou-se a socorrê-la. — Está bem? Precisa de se sentar? Peço desculpas. Não deveria? — Sim, preciso. Não, não no sofá, porque nunca serei capaz de me levantar dele. Ela não aceitou a mão que ele lhe oferecia e caminhou lentamente em direção à cadeira simples de madeira perto da janela. Quando se sentou, lançou-lhe um olhar demorado. — Onde? — perguntou ela. — Como? Ele não se deu ao trabalho de perguntar se deveria buscar vinho ou uma bebida forte. Ela não desfaleceria. Puxou um banco para perto dela, mas mudou de ideias e foi até à porta da sala. Olhou no corredor escuro. Conforme o esperado, uma das criadas estava a dormitar num banquinho na curva da escada, disponível para o caso de eles quererem alguma coisa. A mulher levantou a cabeça ao ouvir o passo dele, escleróticas visíveis no escuro. — Vá para a cama, disse ele. Não vamos pedir mais nada esta noite. A criada concordou e saiu, relaxando os ombros, aliviada. Ela deveria estar acordada desde madrugada, e já era quase meia-noite. Ele estava desesperadamente cansado, depois da longa viagem desde Edenton, mas não eram notícias que pudessem esperar. Ele tinha chegado no início da noite, mas aquela era a primeira oportunidade que tinha de dar uma desculpa para conversar sozinho com Brianna. Fechou as portas duplas e colocou o banco na frente delas para evitar qualquer interrupção. Ele foi trazido para aqui em Cross Creek, disse ele sem preâmbulo, sentando-se ao lado dela. Como? Não sei dizer. A acusação foi contrabando. Assim que eles descobriram a identidade dele, outros foram apontados. A contrabandear o quê? Chá e brandy. Desta vez, pelo menos. Ele coçou a nuca tentando aliviar a rigidez causada pelas horas na cela. Soube disso em Edenton. Evidentemente o homem é conhecido. A sua fama vai de Charleston a Jamestown. Ele olhou para ela com atenção. Ela estava pálida, mas não lívida. Ele foi condenado, disse ele baixinho. Será enforcado na próxima semana em Wilmington. Pensei que a menina gostaria de saber. Ela respirou fundo e expirou o ar lentamente, mas não disse nada. Ele olhou para ela com atenção. Não queria olhar fixamente, mas estava surpreendido com o tamanho dela. Meu Deus, ela estava enorme. Nos 2 meses, desde o noivado deles, ela tinha duplicado de tamanho, no mínimo. Um lado do seu enorme abdómen inchou de repente e ele assustou-se. Questionava-se se lhe deveria ter contado. Se o choque da notícia causasse um parto prematuro, ele nunca se perdoaria. Jamie também não o perdoaria. Ela olhou para o nada com o sobrolho franzido em concentração. Ele já tinha visto éguas, prenhas, naquele estado, totalmente absortas em questões internas. Tinha sido um erro mandar a criada recolher-se. Levantou-se, pretendendo buscar ajuda, mas o movimento tirou-a do transe. — Obrigada, disse ela. O sobrolho continuava franzido, mas os olhos tinham perdido o olhar distante. Estavam fixos nele de um modo desconcertante. Mais desconcertantes, por serem tão familiares. — Quando é que ele será enforcado? Ela inclinou-se um pouco para a frente com a mão pressionada ao lado do corpo. Ele viu mais um movimento na barriga, em resposta aparente à pressão. Sentou-se a olhar para a barriga dela, inquieto. Na próxima sexta-feira. E ele está em Wilmington agora? Levemente reconfortado pelo comportamento calmo dela, ele pegou no copo que havia deixado de lado. Bebeu um gole e abanou a cabeça, sentindo o conforto do líquido quente espalhar-se pelo peito. Não, ele ainda está aqui. Não houve necessidade de julgamento, pois já tinha sido condenado anteriormente. Então vão levá-lo a Wilmington para a execução? Quando? Não faço ideia. O olhar distante voltara. Com forte apreensão, ele reconheceu desta vez. Não era abstração materna. Era cálculo. Quero vê-lo. E ele engoliu o resto da bebida. Não. Disse com firmeza, pousando o copo. Ainda que o seu estado permitisse a viagem a Wilmington, o que certamente não permite, acrescentou olhando de soslaio para a barriga enorme. Ver uma execução poderia ter um péssimo efeito no seu filho. Compreendo totalmente os seus sentimentos, minha querida, mas não, não compreende. Não sabe quais são os meus sentimentos. Ela falava sem raiva, mas com total convicção. Ele olhou para ela por um momento e em seguida levantou-se e foi agarrar no decantador. Ela observou o líquido âmbar encher o copo e esperou que ele o agarrasse antes de continuar. Não quero vê-lo morrer, disse ela. Graças a Deus, murmurou ele e bebeu um gole do brandy. Quero falar com ele. A bebida desceu por um caminho errado e ele engasgou-se, a espirrar gotículas de brandy sobre a camisa. Talvez devesse sentar-se, disse ela, a semicerrar os olhos para ele. Não parece estar a sentir-se muito bem. Não sei porquê. De qualquer modo, ele sentou-se e pegou num lenço para limpar o rosto. Bem, sei o que vai dizer, disse ela com firmeza. Por isso não se dê ao trabalho. Pode arranjar maneira de eu me encontrar com ele antes de o levarem para Wilmington? E antes que diga não, com certeza não, pergunte a si mesma o que eu farei se me disser isso. Depois de ter aberto a boca para dizer não, com certeza não, Lord John fechou-a e olhou para Brianna por um momento. Acho que não pretende ameaçar-me de novo, pois não? Perguntou ele de modo casual. Porque se pretende? Claro que não. Ela corou ligeiramente. Bem, então tenho de confessar que não entendo muito bem o que você. Contarei à minha tia. Que Stephen Bonnet é o pai do meu filho. E contarei a Farquhar Campbell e a Gerald Forbes e ao juiz Alderdice. E depois vou à sede da guarnição, que deve ser onde ele está, e contarei ao sargento Murchison. E se ele não me deixar entrar, pedirei ao Sr. Campbell que me dê autorização. Tenho o direito de vê-lo. Ele olhou para ela, semicerrando os olhos. Mas viu que não era uma ameaça falsa. Ela estava ali, firme e imóvel, como uma estátua de mármore, igualmente suscetível de persuasão. Não se envergonharia de criar um escândalo monstruoso? Era uma pergunta retórica. Ele só queria mesmo era ganhar tempo. Não, disse ela calmamente. O que tenho a perder? Ergueu uma sobrancelha num olhar ligeiramente bem-humorado. Acredito que o senhor teria de romper o nosso noivado. Mas se o condado todo souber quem é o pai do bebê, acho que isso teria o mesmo efeito que o noivado em termos de fazer com que os homens não queiram casar-se comigo. A sua reputação, começou ele, sabendo que era inútil, já não é muito boa para começar. Mas pensando bem, por que é que seria pior para mim estar grávida por ter sido violada por um pirata do que por ter sido impúdica, como meu pai disse de modo tão bonito? Havia um leve tom de amargura na voz dela que o impediu de dizer mais alguma coisa. De qualquer modo, a tia Jocasta não deve expulsar-me só porque criei um escândalo. Não vou morrer de fome, nem o meu bebé. E não sei se me importo, se as senhoras McNeil me repreenderem ou não. Ele pegou no copo e bebeu de novo, cuidadosamente desta vez, a olhar para ela para evitar outras comoções. Estava curioso para saber o que tinha acontecido entre ela e o pai, mas não teve a ousadia de perguntar. Em seguida, apenas pousou o copo e perguntou: porquê? Porquê? Porquê que acha que precisa de falar com Bonnie? Diz que eu não sei quais são os seus sentimentos, o que é inegavelmente verdadeiro, disse ele com seriedade. Mas sejam quais forem, devem ser suficientemente fortes para tomar uma decisão tão drástica. Um sorriso foi ganhando espaço lentamente até chegar aos olhos dela. Gosto muito da maneira como fala, disse ela. Fico mais do que lisonjeado. No entanto, se quiser responder à minha pergunta. Ela suspirou suficientemente forte para fazer a chama da vela tremeluzir. Ficou de pé, movendo-se com cuidado, e pegou na bainha do vestido. Era evidente que ela tinha cozido um bolso ali, porque tirou um pequeno pedaço de papel dobrado e gasto por já ter sido muito manuseado. Leia isto, disse ela, entregando-lhe o papel. Virou-se e caminhou até ao fim da sala, onde as suas tintas e tela ficavam a um canto perto da lareira. As letras escuras eram familiares. Ele vira a caligrafia de Jamie Fraser apenas uma vez antes, mas uma vez era o suficiente. Era uma garatuja distinta. Filha, não sei se voltarei a ver-te. Espero fervorosamente que sim e que tudo se resolva entre nós. Mas esse facto está nas mãos de Deus. Escrevo agora para o caso de ele desejar outra coisa. Perguntaste-me uma vez se era correto matar por vingança do grande erro cometido contra ti. Digo que não deves matar. Pelo bem da tua alma, pelo bem da tua vida, deves procurar a graça do perdão. A liberdade é difícil de se conseguir, mas não é o fruto do assassinato. Não temas que ele escape à vingança. Um homem como ele carrega consigo as sementes da própria destruição. Se não morrer pela minha mão, será pela mão de outra pessoa, mas não deve ser a tua mão a derrubá-lo. Guarda estas palavras pelo amor que tenho por ti. Por baixo do texto da carta, ele tinha escrito: o teu pai mais carinhoso e amoroso, James Fraser. E ele rasurou isso e simplesmente escreveu: pá. Eu não me despedi dele. Lord John olhou para a frente, assustado. Ela estava de costas para si. Olhava para a paisagem não terminada na tela, como se fosse uma janela. Ele atravessou a carpete e parou ao seu lado. O fogo havia diminuído na lareira e a sala estava a arrefecer. Ela virou-se para olhar para ele, passando as mãos nos braços para se aquecer. Quero ser livre, disse ela baixinho, independentemente de Roger voltar ou não, e aconteça o que acontecer. O bebê estava inquieto. Ele viu que ele chutava e se mexia por baixo dos braços cruzados dela, como um gato dentro de um saco. Respirou fundo, a sentir frio e apreensão. Tenha certeza de que precisa de falar com Bonnie? Ela lançou-lhe mais um olhar demorado. Preciso de encontrar uma forma de perdoá-lo, diz o meu pá. Tenho tentado, desde que eles se foram, mas não consigo. Talvez, se o vir, consiga. Tenho de tentar. Muito bem. E ele soltou o ar num longo suspiro, curvando os ombros. Uma luz leve, alívio, apareceu-lhe nos olhos. E ele tentou sorrir também. Vai ajudar-me? Sim, só Deus sabe como, mas vou. Apagou todas as velas, menos uma, mantendo-a acesa, para iluminar o caminho deles até à cama. Ofereceu-lhe o braço e ambos caminharam em silêncio pelo corredor vazio. e o silêncio envolveu-os em paz. Junto às escadas, ele parou, permitindo que ela fosse à frente. Brianna? Ela virou-se nas escadas. Ele permaneceu hesitante, sem saber como pedir o que de repente quis tanto. Estendeu uma mão com delicadeza. Posso? Sem falar, ela pegou-lhe na mão e pressionou-a na barriga. Estava quente e muito firme. Permaneceram quietos por um momento, a mão dela sobre a dele. E então ele sentiu um empurrão forte contra a mão, o que fez o seu coração ficar acelerado. Meu Deus, disse ele, alegrando-se, ele é real? Ela olhou nos olhos, divertida. Sim, disse, eu sei. Já estava muito escuro quando eles passaram pela sede da guarnição. Era um pequeno edifício sem imponência, ainda mais reduzido em comparação com o armazém atrás do qual ficava. E Brianna olhou para lá com curiosidade. Ele está lá dentro? As suas mãos estavam frias, apesar de estarem por baixo da capa. Não. Lord John olhou à volta, enquanto se baixava para prender os cavalos. Uma luz iluminava a janela, mas o pequeno quintal de terra estava vazio, a rua estreita, silenciosa e deserta. Não havia casas nem lojas ali perto, e os trabalhadores do armazém já tinham ido para casa há muito para jantar e dormir. Ele estendeu as duas mãos para ajudá-la a descer. Sair de uma carroça era mais fácil do que descer de uma carruagem. Mas ainda assim não era tarefa fácil. Ele está numa sala, por baixo do armazém, disse ele em voz baixa. Dei dinheiro ao soldado da guarda para nos deixar entrar. Não nós, disse ela, a voz tão baixa quanto a dele, mas não menos firme. Eu vou sozinha. Ela viu-o contrair os lábios por um momento e em seguida relaxou, quando ele concordou. O soldado Hodgepyle garante-me que ele está preso com correntes, senão eu não concordaria com a sua ideia. Mas deste modo, ele encolheu os ombros meio irritado e segurou-a pelo braço para guiá-la pelo chão de pedras. Hodgepyle? Soldado Arvin Hodgepyle. Porquê? Vocês conhecem-me? Ela abanou a cabeça a segurar as saias com a mão livre. Não, já ouvi o nome, mas... A porta do edifício abriu-se, iluminando o quintal. É você, meu senhor? Um soldado observou com atenção. Hodgepyle era magro e de rosto fino, de postura rígida. Ele sobressaltou-se ao vê-la. Ah, não sabia? Não precisava saber. A voz de Lord John estava calma. Mostre-nos o caminho, por favor. Com um olhar apreensivo para a barriga de Brianna, o soldado pegou numa lanterna e levou-os até uma pequena porta lateral no armazém. Hodgepyle era pequeno e magro, mas mantinha-se mais ereto do que o normal. Ele caminhava como se tivesse algo enfiado no traseiro. Sim, pensou ela a observá-lo com interesse. Enquanto ele seguia, na frente, tinha de ser o homem que Ronnie Sinclair tinha descrito à mãe. Afinal, quantos Hodgepyles existiam? Talvez ela pudesse conversar com o soldado. Quando terminasse de falar com... Os seus pensamentos pararam abruptamente quando Hodgepyle destrancou a porta do armazém. A noite de abril estava fresca e calma, mas o ar do interior recendia a piche e a terbentina. Brianna sentiu-se sufocada. Quase conseguia sentir as minúsculas moléculas de resina a flutuarem no ar, a colarem-se à sua pele. A sensação repentina de estar presa num bloco de âmbar solidificante era tão forte que de súbito avançou, quase a arrastar Lord John consigo. O armazém estava quase cheio e o espaço amplo estava repleto de formas grandes. Barris de piche derramavam a mistura peganhenta e preta nas sombras mais distantes, enquanto prateleiras de madeira, perto de enormes portas duplas na frente, guardavam pilhas de barris, brandy e rum, prontos para serem levados ao porto, para barcaças à espera rio abaixo. A sombra do soldado Hodgepyle estendia-se e diminuía à medida que ele passava entre as fileiras enormes de barris e caixas, os passos abafados pela camada densa de serradura no chão. Precisa ter cuidado com o fogo. A sua voz, aguda e graciosa, alcançou os ouvidos dela e ela viu a sombra dele erguer uma mão. Tenha cuidado com o sítio onde colocará a lanterna, sim? Mesmo que não haja perigo, nenhum perigo lá embaixo. O armazém tinha sido construído sobre o rio para facilitar a carga e a parte da frente do chão era de madeira. A metade de trás do edifício tinha chão de tijolos. Brianna ouviu o eco dos passos mudar quando eles atravessaram o limite. Hodgepyle parou perto do alçapão embutido nos tijolos. Não se vai demorar, meu senhor. Apenas o necessário, respondeu Lord John com seriedade. Agarrou na lanterna e esperou em silêncio, enquanto Hodgepyle levantava e encostava à porta. O coração de Brianna batia com força. Ela conseguia sentir cada batida como um golpe no peito. Um lance de escadas de tijolos descia pela escuridão. Hodgepyle pegou no seu molho de chaves e contou-as sob a luz da lanterna, a segurar a chave certa antes de descer. Olhou para Brianna com dúvida e em seguida fez um gesto para que o seguissem. Ainda bem que fizeram os degraus suficientemente largos para os barris, disse ela a Lord John, a segurar-se ao braço dele enquanto descia, um passo de cada vez. Ela percebeu logo porque é que o soldado Hodgepyle não se preocupava com o fogo ali embaixo. O ar era tão úmido que ela não ficaria surpreendida se visse cogumelos a nascerem das paredes. Ouviu o som de água a pingar a algures e a luz da lanterna iluminava o bloco molhado. Baratas corriam em pânico a fugirem da luz e o cheiro ali era de bolor. Pensou brevemente no cultivo de penicilina da mãe, menos brevemente na mãe, e sentiu um nó na garganta. E então chegaram e ela não conseguia mais distrair-se do que estava a fazer. Hodgepyle manuseou a chave com dificuldade e o pânico que ela vinha a reprimir o dia todo tomou conta de si. Não fazia ideia do que dizer, do que fazer, o que estava a fazer ali. Lord John apertou-lhe o braço para a encorajar. Ela respirou fundo, o ar úmido, baixou a cabeça e entrou. Ele estava sentado num banco no lado mais distante da cela, com os olhos fixos na porta. Era claro que ele esperava alguém. Ouvira os passos do lado de fora, mas não esperava vê-la. Levantou-se sobressaltado e os seus olhos brilharam brevemente verdes quando a luz passou por ele. Ela ouviu um tilintar baixo. Claro, eles tinham dito que ele estava acorrentado. Lembrar-se disso deu-lhe um pouco de coragem. Pegou na lanterna de Hodgepyle e fechou a porta. Recostou-se na parede de madeira a observá-lo em silêncio. Ele parecia menor do que ela se lembrava. Talvez fosse apenas por ela estar muito maior agora. Sabe quem eu sou? Era uma cela minúscula de teto baixo, sem eco. A sua voz soou baixa, mas clara. Ele inclinou a cabeça para o lado, pensativo. Observou-a lentamente. Acho que não me disseste o teu nome, querida. Não me chame isso. A onda de raiva tomou-a de surpresa. E ela conteve-a, cerrando os punhos atrás de si. Se estava ali para praticar o perdão, não tinha sido um bom começo. Ele encolheu os ombros, bem-humorado, calmo. Como quiseres. Não, não sei quem tu és. Conheço o teu rosto e algumas outras coisas. Os seus dentes brilharam brevemente no meio da barba loira. Mas não sei o teu nome. Mas acredito que me queiras dizer. Reconhece-me? Ele inspirou e soltou o ar pelos lábios contraídos, a olhar para ela cautelosamente. Estava meio envelhecido, mas isso não lhe diminuíra a confiança. Sim, reconheço. Parecia estar a divertir-se. E ela sentiu vontade de se aproximar para lhe dar uma bufetada na cara com força. Mas apenas respirou fundo. Foi um erro, porque sentiu o cheiro dele. Sem esperar, o vómito veio repentino e violento. Ela não tinha enjoado antes, mas o fedor dele trazia tudo de volta. Mal teve tempo de se virar, antes de a bilis e a comida meio digerida virem ao de cima, espalhando-se pelo chão úmido. Encostou a testa na parede, ondas de frio e de calor a inundarem-lhe o corpo. Por fim, limpou a boca e virou-se. Ele ainda estava ali, sentado a observá-la. Ela tinha pousado a lanterna no chão. Lançava um feixe amarelo para cima que realçava o rosto dele das sombras por trás. Parecia um animal feroz, acorrentado no seu covil. Os seus olhos verdes estavam alerta. O meu nome é Brianna Fraser. Ele anuiu e repetiu. Brianna Fraser. Um belo nome, com certeza. Sorriu brevemente com os lábios unidos. E? Os meus pais são James e Claire Fraser. Eles salvaram-lhe a vida. E você roubou-os? Sim. Ele disse isto de um modo casual. E ela manteve o olhar fixo nele. E ele retribuiu. Ela sentiu uma vontade forte de se rir, tão inesperada quanto a náusea tinha sido. O que esperava? Remorso? Desculpas? De um homem que roubava as coisas porque queria? Se voltaste na esperança de reaver as joias, receio que tenhas esperado muito, disse ele com bom humor. Vendi a primeira para comprar um navio. As outras duas foram-me roubadas. Talvez consideres isso justiça? Eu cá chamo pouco consolo. Ela engoliu em seco, a sentir o gosto da bilis. Roubadas? Quando? Não te preocupes com o homem que a tem, dissera Roger. É muito provável que a tenha roubado de outra pessoa. Bonnie mexeu-se no banco de madeira e encolheu os ombros. Há cerca de 4 meses. Porquê? Por nada. Então Roger tinha conseguido. Tinha roubado as pedras que poderiam ter garantido uma passagem segura para os dois. Pouco consolo. Eu lembro-me de que havia outra coisa também, uma aliança, certo? Mas tu conseguiste reavê-la. Ele sorriu a mostrar os dentes desta vez. Paguei por ela. Sem pensar, levou a mão à barriga, que estava redonda e rígida, como uma bola de basquetebol por baixo da capa. Ele continuou a olhar para o rosto dela, curioso. Ainda temos negócios a tratar, linda. Ela respirou fundo, pela boca desta vez. Disseram-me que será enforcado? Disseram-me a mesma coisa a mim. E ele mexeu-se de novo no banco duro de madeira. Esticou a cabeça para um lado, para soltar os músculos do pescoço, e olhou para ela de lado. Não vieste por pena, pois não? Não, disse ela a olhar para ele. Para ser sincera, ficarei bem melhor quando você morrer.